Nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, a Prefeitura de Gaspar, através da Secretaria Municipal de Obras, vai dar início à segunda etapa de revitalização da Rua Anfilóquio Nunes Pires, rodovia Jorge Lacerda, no trecho entre a Loja Zavan e a divisa com Blumenau. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o Secretário Municipal de Obras, Jean Alexandre dos Santos. Secretário, mais uma etapa que agora a Prefeitura começa a trabalhar para concluir em quantos meses? Bom dia. Bom dia, Gil Dias. Bom dia, ouvintes da Rádio Sentinela. Gil, essa é uma obra muito aguardada, né? A Anfilóquio Nunes Pires é uma rua de suma importância, não só para Gaspar, mas para os municípios aí do Vale, no geral, né? Muitos veículos aí que transitam diariamente na Anfilóquio. Realizamos o primeiro trecho dessa obra, compreendendo até a Van, e agora vamos iniciar o segundo trecho, que compreende da Van até a divisa com o município de Blumenau. Essa obra, Gil, aí tem início previsto aí para quinta-feira agora, né, dia 21, compreendendo aí fresagem, recapeamento completo das vias, com reforço em alguns pontos onde se faz necessário. Vai ser feito reforço em alguns pontos de vias aí onde foi identificado pela engenharia que é necessário para que seja uma obra duradoura e uma obra de qualidade, né, Gil? Vai ser realizado primeiramente, Gil, importante essa informação aí para a comunidade, quem vai transitar, primeiramente sentido Gaspar-Blumenau. Tá, nós vamos fazer, e meia pista nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer uma meia pista primeiro, toda ela, pensando na questão de mobilidade e no trânsito, né? Para não causar maiores transtornos, né? E para depois, quando tiver conclusa essa pista, nós vamos para outra pista de rolamento. Nós vamos trabalhar dessa forma, pensando na mobilidade do trânsito, né? Da região em geral, causando o menor prejuízo possível para o cidadão que transita nessa via. Secretário, então será trabalhado no sistema Siga e Pare, já que vocês vão trabalhar em meia pista? Não, a princípio, naquele trecho que compreende ali do Bela Vista, o bairro Bela Vista em si ali, existe uma pista central. Eu acho que vamos conseguir fazer de uma forma, Gil, que não haverá necessidade do Pare Siga. Nós vamos tentar evitar, tá? Para a questão da mobilidade urbana, de melhorar essa mobilidade. A engenharia pensou nisso aí também, para nós tentar fazermos de uma forma onde cause o menor transtorno possível, né? Temos também a rede de gás ali, SC Gás, onde já foi conversado com a SC Gás, todo o projeto já foi apresentado, já está tudo liberado devidamente, né? Onde vai haver intervenções com relação ao gás ali, SC Gás. Vamos fazer também, Gil, melhorias ali nas caixas de captação de água da via. A gente percebe hoje, quando chove ali, muitos pontos ali, onde fica a água acumulada no Anfilóquio, né? Então nós vamos melhorar essa situação aí também, melhorar com caixa de captação de água, enfim, para tentar resolver esse problema. A extensão aproximadamente dessa obra ali, 2,5 km de extensão, Gil, com praticamente 7 centímetros aí de capa de espessura asfáltica vai ser uma obra realmente com qualidade, com a espessura de capa asfáltica que, como merece a via, né? Que suporta uma carga grande aí de peso diariamente. Então vamos iniciar no dia 21, o prefeito já assinou de serviço e era um compromisso do governo Kleber Vandal com Gaspar, com a comunidade no geral, do segundo trecho da Anfilóquio, e vamos iniciar essa obra importante para Gaspar e importante para toda a região. E qual é a previsão para a conclusão dessa obra, secretário? Gil, essa obra sim, se o tempo colaborar conosco aí, nós temos uma previsão aí, se tudo correr bem aí, 4 meses. 4 meses eu acho que é um tempo aí bom, porque nós vamos ter alguns trechos de reforço da via, onde vai ser escavado para baixo, vai haver escavação mais profunda para vir com material firme, para não acontecer o que acontece hoje na pista de rolamento sentido Gaspar-Blumenau, onde constantemente está se abrindo buraco no lado da via, em função de lá atrás, muitos anos atrás, quando foi feito essa capa asfáltica, não foi feito o reforço na via. Então nós tomamos o cuidado de fazer sondagem no solo, toda a extensão da via, vendo onde é a necessidade de reforço para ser feito. Secretário, os recursos já estão em caixa, qual será o custo dessa obra? Essa obra, Gil, aproximadamente um custo de 3 milhões de reais, o recurso já está garantido aí no programa Avança Gaspar. Nós conversamos com o secretário municipal de Obras de Gaspar, Jean Alexandre dos Santos, nos falando sobre o início da revitalização da segunda fase da rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Bela Vista, que começa nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, com previsão de término para 4 meses. Da Secretaria Municipal de Obras, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.